Bien, a todos nos interesa saber cómo Onten trabajó cada uno de los equipos. Por eso voy a pedir Grupo 1 que pase acá frente y dé... Es un informe breve, no demasiado longo. Nosso grupo, nós começamos falando muito sobre a questão dos meios e dos fins. Aqui é dito jejum, meditação, castidade em pensamento, palavra e ação, silêncio durante certos períodos do dia, períodos de tempo para permitir que a própria natureza fale, a quem se aproxime dela em busca de informação, domínio das paixões, impulsos animais, completa ausência de egoísmo nas intenções e uso correto de certos incensos e certas fumigações com objetivos fisiológicos. Têm sido apontados como instrumentos. Então, se falou muito que essas condições em si não levam ao despertar espiritual. Mas, por outro lado, esses são exatamente os meios. E aí se ressaltou aqui que todos esses são apenas meios para um fim. E a única coisa que podemos fazer é tentar dirigir os usos desses meios. Quer dizer, se por um lado... Nada disso garante a iluminação. Por outro lado, sem esses meios também são os meios e o uso dirigido dos meios que possibilitam que a gente avance em termos de caminho espiritual. Se falou também que o guru ou iniciador só pode ajudá-lo com sua experiência e força de vontade. Quer dizer, ele não pode fazer mais do que isso, mas isso ele pode fazer. Por exemplo, uma pessoa que vai se treinar para ir para as Olimpíadas, o instrutor não pode fazer nada por ela, ela tem que se treinar sozinha. Mas dificilmente ela chegaria nas Olimpíadas se ela não tivesse um instrutor que a treinasse, que desse as instruções adequadas do que ela deveria fazer e se exercitar. E depois, na segunda parte, se falou muito sobre a questão... do desejo de instruir e da receptividade. A receptividade deve ser tão grande quanto o desejo de instruir, mostrando que, se por um lado é preciso condições físicas, magnéticas, astrais e mentais para a receptividade dos conselhos do mestre ou das instruções do mestre, uma condição psíquica de poder ser receptivo ao mestre, ao mesmo tempo, sem o altruísmo, sem a vontade de instruir, essa receptividade fica inútil, porque o mestre só vai ensinar a quem, por sua vez, quiser ensinar também. Porque, como foi dito, o mestre não desperdiça esforços. Então, ele trabalha para a humanidade como um todo. Então, o trabalho dele é de treinador para outros instrutores. Mais ou menos foi isso que o nosso grupo falou. Isis, quanto tempo houve de troca de ideias? Uma hora, hora e meia? Uma hora e 45. Hora e 45, graças. Número 2. Nosso grupo, número 2, ele foi composto de 9 pessoas, sendo 5 membros da Sociedade Teosófica e 4 simpatizantes. Então, foi um grupo assim, bastante diversificado, muito interessante. Nós começamos lendo novamente o texto, parte por parte, e estivemos dialogando durante mais ou menos uma hora e meia também. Aí, tratei de anotar, procurando ser o mais, retratar o mais fiel possível às discussões ocorridas. Então, as conclusões a que chegamos foram que a sabedoria não pode caber num livro, a palavra de Deus também não. Não é a simples leitura, mesmo das Sagradas Escrituras, que vai nos transformar. Podemos ler, por exemplo, tudo que já foi escrito a respeito do budismo, E se não houver uma autotransformação expressa através de nossas ações, no máximo que vamos conseguir é ser um professor de budismo. A teosofia não é meramente intelectual. Sem percepção e autoconhecimento, não há autotransformação. Com referência à parte que diz, os segredos não podem ser transmitidos subitamente. Algumas indagações. Que são esses segredos? Eles se referem a poderes psíquicos ou ao conhecimento que nos conduzirá à sabedoria? Um dos participantes falou sobre os quatro segredos descritos por Leadbeater. Primeiro, Kundalini. Segundo, os poderes da mente que são capazes de fazer até o mal e, por isso, devem ser mantidos em segredos. Terceiro, os poderes que são intrínsecos, dos quais só os que experimentaram podem falar. Quarto, os poderes que poderiam provocar a irreverência. No contexto, né, nesse contexto da discussão, uma passagem bíblica foi lembrada. Não dê pérola aos porcos. Querendo dizer que é em vão a transmissão de tais segredos sem que o neófito esteja preparado, podendo até causar ao neófito mais dano que benefício. Continuando, a evolução espiritual é progressiva e gradual. E como Sinnett, todos nós precisamos acalmar a ansiedade da pressa na aquisição do conhecimento, que ainda não somos capazes de digerir. Como nos disse um dos Mahatmas em uma outra carta, o conhecimento, como o alimento, deve ser adquirido pouco a pouco, para não causar indigestão. No primeiro caso, indigestão física, e no segundo, indigestão mental. Alguém nos lembrou que há um tipo de conhecimento que é transmissível apenas pela experiência. Apenas contar a experiência de outrem, de pouco vai adiantar. O ensinamento é corroborado pela experiência. É através da experiência que o conhecimento se transforma em sabedoria. Os meios, tais como assistir a palestras, estudos, quer sejam individuais ou em grupo, como estamos realizando aqui, são importantes, mas é preciso uma investigação mais profunda dentro de nós mesmos para se chegar à sabedoria. O insight do cientista, por exemplo, vai ser naquilo que ele está investigando. Se não buscarmos, então, o conhecimento, ele não virá. O mestre cita meios, tais como jejum, meditação, castidade em pensamento, palavra e ação, etc. Mas não devemos nos apegar nem mesmo a estes. Devemos ter cuidado para não nos prendermos às formas e esquecermos da essência. Os meios são importantes, sim, mas são apenas instrumentos na preparação para a iluminação, que é um processo de dentro para fora. Quem tem olhos para ver, que vejam. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Durante o debate, alguém indagou. E agora para o professor. Parece antagônico que o mestre fale de tutor, guru, quando sempre ouvimos dizer que não necessitamos de guru. A pergunta é, precisamos ou não de um guru? E como é o relacionamento com o guru? Obrigado. Você pode deixar a cópia, eu depois devolvo. Número 3. O nosso grupo foi composto de 10 pessoas. A maioria fazia parte da Sociedade Teosófica. O grupo grupo trabalhou de uma maneira assim, muito harmoniosa. Não houve contestações sérias, apenas houve acréscimos ou pequena divergência entre o que os participantes disseram. Por quanto tempo deliberaram? Uma hora e mais, depois do lanche, mais uma meia hora, uma hora e meia aproximadamente. A primeira coisa que nós chegamos e que falamos foi o seguinte, que seguindo o conselho do professor Vinhas, não houve contestações sérias. Então, quando nós pegamos assim nas cartas dos mestres pela primeira vez, nós nos perguntamos se aquela correspondência travada há mais de um século poderia ser realmente de utilidade para a situação atual e as pessoas que estão agora na busca espiritual, ou se tudo aquilo que foi dito estaria fora do contexto atual. Então, nós nos colocamos na posição, como ele fez, na posição do Sinet. A primeira coisa, então, é o seguinte, nós, de saídas, falamos dos defeitos do Sinet, das faltas de qualidade do Sinet, e queremos nos colocar fora da realidade Sinet. Mas nós temos que chegar à conclusão que nós somos o Sinet, que possa ser que alguns dos nossos defeitos não sejam os defeitos dele, mas, provavelmente, nós temos também deficiências que ele não tinha. Então, a correspondência, geralmente, é de uma atualidade tremenda, porque o caminho para os conselhos e o que devemos fazer para o caminho espiritual é praticamente o mesmo do que foi no tempo, acho que, de Pitágoras, do que foi no tempo da Blavatsky, do nosso tempo atual. Então, nós nos coloquemos na posição do Sinet de Rumes e aceitemos a carapuça do que ele tinha a aprender, do que ele precisava adquirir, que é mais ou menos o que nós precisamos. Nós que somos candidatos a candidatos. Quando eu digo nós, eu estou querendo aqui me referir a mim, né? Quer dizer, eu sou. Bom, então, uma coisa que foi muito citada, que todos concordaram, é o seguinte, que a iluminação tem de partir de dentro da pessoa. Pode haver práticas auxiliares, meditação, jejum, leitura, tudo, mas se a pessoa não tiver aquela disposição interna, se a pessoa não se propuser a consertar seus defeitos, ou pelo menos atenuá-los, e procurar adquirir certas qualidades que nós achamos indispensáveis, que a coisa realmente não pode vir. Outra coisa também é o seguinte. Na conjuntura atual, nós, se de um lado achamos que, como a sociedade teosófica e outra, aconselha muita precaução, muita prudência em se divulgar essas verdades, essas meias-verdades, para alguns somente que são dignos, como sempre foi exigido e sempre como se foi antigamente, ou se nós vamos embarcar nessa conjuntura atual que a coisa, que acha que a coisa deve ser dada para todos, de uma maneira muito aberta, e que cada um, então, que escolha o que deve ser ou não deve ser aceito, e faça o que não deve ser feito. A coisa assim, muito livre, cursos de esoterismo em uma semana, e iniciações à custa de problema financeiro, etc., etc. Então, todos ficaram concordes que, realmente, o sigilo tem que ser resguardado, que os conhecimentos têm que ser passados, não podem ser transmitidos subitamente, provavelmente nós vamos levar várias encarnações para poder aprendê-los, que a coisa não pode ser dada por livros, que mesmo a transmissão oral tem que ser feita paulatinamente, tem que ser feita com precaução, e que a orientação de uma pessoa mais experiente, ou física, ou intuicionalmente, tem que ser respeitada. O que foi focalizado foi a questão da mente concreta. Então, foi argumentado, foi proposto que a mente concreta é um obstáculo, que a mente concreta atrapalha. Mas foi também ponderado que a mente é uma ferramenta importante, que a mente na atualidade é o que nos distingue e nos eleva de um passo que foi o reino animal. Então, nós temos uma mente que tem que ser utilizada, mas tem que ser utilizada com precaução, com sabedoria. Em vez de nós atrelarmos a mente ao plano astral, à cama, às emoções, aos sentimentos não muito refinados, nós temos que procurar harmonizar a mente, silenciar a mente, para que a luz vindo de cima de Buda ilumine a mente e nos transforme numa condição que seja possível galgar plano a degraus superiores. E outra coisa também que foi frisado é que, embora todas essas práticas de jejum, de meditação, de livro, de leitura ajudem, elas não garantem a espiritualidade. A pessoa pode ler muito, a pessoa pode jejuar o dia todo, vários dias, pode achar que está meditando durante muito tempo, e se intimamente a pessoa não tem aquelas condições favoráveis, não tem aquelas qualidades, pelo menos se não tem, mas que tem o intuito, tem a vontade de desenvolvê-las, nós não vamos chegar muito longe. Ao passo que nós podemos ver pessoas que não são nem da sociedade teosófica, como eu tive conhecimento, inclusive, na minha família, que não são da sociedade teosófica, que, inclusive, são até ateus, praticamente, e são tão boas de sentimento, e são tão boas de comunicação, e são tão boas do tratar com outras pessoas, que levam a vida, talvez, com mais dignidade, ou vamos dizer assim, do que mesmo muitas pessoas que frequentam certos movimentos espiritualistas. Outra coisa também que ficou falado foi que foi lembrado que, como muito bem, foi, se não me engano, foi a Velide que falou, que hoje em dia nós devemos, então, abrir, vamos dizer assim, as pessoas que fazem parte dos grupos e fazem parte dessa história, tem muita coisa a contribuir. Às vezes, pessoas que estão começando, às vezes, pessoas que não são nem filiadas à sociedade, mas que, às vezes, têm um pensamento, têm uma maneira de agir que pode ajudar ao desenvolvimento do grupo. E, finalmente, ficou, então, a dúvida de que maneira poderíamos ser transferidas ou ser comunicadas essas verdades. Nós, então, achamos que a verdade final realmente... Não esperemos que nós podemos alcançá-la, pelo menos na presente encarnação, para a maioria das pessoas no momento atual. Mas que qualquer aquisição, qualquer passinho, qualquer, nem que seja um meio passo que a pessoa dê numa encarnação, é uma coisa importante no caminho que nós pretendemos, possivelmente, e que achamos que vamos alcançar, como ele diz, na final e na quinta iniciação. Não sabemos quantas encarnações, se ainda temos umas duas rondas, né, e meia, cadeias e tudo, mas nós esperamos que... Temos que ter fé, temos que ter esperança que um dia nós vamos chegar lá. Eu acho que foi mais ou menos isso. Se alguém do grupo quiser fazer algum acréscimo do que nós comentamos, eu estou aqui aceitando. Obrigado. Bien, en la sesión de la tarde, a las 3 de la tarde, voy a hacer algunos comentarios a los informes de las personas que han actuado como coordinadores. Y ahora vamos a pasar al estudio de esta mañana, porque esta mañana van a volver a reunirse los equipos. Y vamos a trocar ideas sobre la segunda parte del fragmento escogido de las cartas de los maestros. Yo voy a pedir a Valgir que nos lea, después de suprema iniciación, a partir de ahí. Penso también que pocos candidatos imaginan el grau, não só de desconforto, mas de sofrimento e sacrifício a que o mencionado iniciador se submete pelo bem do seu discípulo. As condições específicas, físicas, morais e intelectuais de neófitos e adeptos são muito diferentes, como qualquer pessoa pode compreender facilmente. Assim, em cada caso, o instrutor tem que adaptar as suas condições às do discípulo. E a tensão é terrível, pois para conseguir êxito, temos que nos colocar em plena sintonia com o indivíduo em treinamento. E quanto maiores os poderes do adepto, menos ele está em simpatia com a natureza do profano, que, com frequência, vem até ele, saturado com as emanações do mundo exterior. Aquelas emanações animais da multidão egoísta e brutal que tanto tememos. Quanto mais afastado o instrutor se encontra desse mundo e quanto mais puro se tenha tornado, tanto mais difícil é a tarefa a que se impõe. Além disso, o conhecimento só pode ser comunicado gradualmente, e alguns dos segredos mais elevados, se fossem expressados, mesmo a seus ouvidos bem preparados, poderiam soar a você como um palavrório insano. Apesar de toda a sinceridade de sua atual convicção de que a confiança absoluta desafia a incompreensão. Esta é a causa verdadeira da nossa reserva. É por isso que as pessoas se queixam tão frequentemente, com uma demonstração plausível de razão, de que nenhum conhecimento novo lhes é comunicado, apesar de terem estado se esforçando por ele 2, 3 ou mais anos. Aqueles que realmente desejam aprender devem abandonar tudo e vir até nós, em vez de pedir ou esperar que nós avancemos até eles. Mas como isso pode ser feito em seu mundo e sua atmosfera? Fica... Bueno, este fragmento es breve, pero es de una riqueza que a primera vista quizás no la veamos. Es de una riqueza inimaginable. Y no podemos pretender penetrar en esa riqueza de primera impresión. Todos ustedes deben tener la experiencia, o casi todos, de haber leído un libro muy significativo. Volver a leer ese libro 2 o 3 años después y decir, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no me di cuenta de esto otro? En la primera lectura no se vio todo. En la segunda lectura, cosas que nos impresionaron mucho en la primera lectura no nos impresionan tanto, pero aparecen nuevos detalles, aspectos nuevos de la enseñanza. El libro que estamos leyendo es el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros mismos. De modo pues que cuando tenemos obras muy significativas, debemos no solo leerlas, estudiarlas. Conocemos la diferencia que hay entre una lectura y un estudio. El estudio exige otro modo de actuar que no exige la lectura. Una novela, un libro de relatos, puede ser leído y dejado a un costado. Pero un libro con sabiduría no puede ser meramente leído. Lo que estoy queriendo decir es que la sabiduría va entregando sus secretos a medida que nosotros nos vamos preparando para recibirlo. Es una ley de justicia de la naturaleza. El tonto lee la doctrina secreta y no ve nada. El sabio lee la doctrina secreta y ve un universo. Esto es a lo que se refiere el maestro cuando dice que la iluminación debe venir de adentro. Hay un estado de luz propia que se va desarrollando y que nos permite que un mismo párrafo vaya apareciendo con significación cada vez más profunda. Y repito que el párrafo corto que recién se ha leído es de una enorme y gran riqueza, y no podemos esperar que en una reunión de una hora y media, de un equipo de 10 personas, toda su riqueza aparezca a la vista. Pero en todo caso, cuando estamos en nuestro hogar, en la tranquilidad de nuestra propia casa, podemos volver al texto una y otra vez y encararlo y leerlo con mente serena, y vamos a ir viendo lo que era secreto, cómo se manifiesta, cómo aparece ante nuestra vida. Voy a pedirle a Valgir que lea el primer párrafo. Penso também que poucos candidatos imaginam o grau, não só de desconforto, mas de sofrimento e sacrifício a que o mencionado iniciador se submete pelo bem do seu discípulo. As condições específicas, físicas, morais e intelectuais de neófitos e adeptos são muito diferentes, como qualquer pessoa pode compreender facilmente. Está aqui. Nos damos cuenta que las diferencias entre los seres humanos a veces son abismales, son muy grandes. Es común poner como ejemplo un bosquímano, un salvaje de Australia, y Einstein, o Rabindranath Tagore, o uno de esos grandes personajes que han contribuido tanto al progreso del mundo. Entre este ser incipiente que vive en un árbol y que no se cuelga del árbol porque no tiene cola, pero que está más perto del reino animal, propiamente dicho, que del reino humano, y entre una de estas grandes figuras que podemos citar, que por su brillo intelectual, por su amor a la humanidad han contribuido tanto, la diferencia de evolución es abismal. Es como el que recién está empezando y el que está terminando. Hay un ciclo de evolución entre este y aquel que hace, veamos bien, que el bosquímano, el salvaje, el cafre, no pueda aprovechar lo que le tendría que decir Einstein. Alberto Einstein, escapando del nazismo, fue a Estados Unidos de Norteamérica, donde encontró paz y encontró un ambiente muy permisivo. Fue muy atendido, muy agasajado, se le dieron las mejores condiciones para que lo que él tenía en su mente pudiera desarrollarlo. Cuando él dio a conocer sus enseñanzas, que fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia moderna, fue tentado para hacer disertaciones en todo el mundo. Ustedes saben cómo organiza el norteamericano las cosas para obtener un provecho financiero y en una palabra, para actuar de acuerdo con un criterio de publicidad, de conocimiento. De modo que una compañía lo tentó a Einstein y Einstein aceptó hacer una gira de conferencias por muchos países del mundo. Ignoro si estuvo en Brasil. En Argentina estuvo. Yo lembro que tendría 12 o 15 años de edad y mi padre hablaba de las conferencias, de las palestras que Einstein estaba dando en la Universidad de Buenos Aires. Él tuvo tanto éxito de público que la muchedumbre no pudo entrar al salón de conferencias y rompió las janelas para poder escuchar las disertaciones de Einstein. Tuvo que intervenir la policía. Fue una gran cantidad de gente. Así ocurrió en otras partes del mundo. Cuando Einstein terminó su gira y volvió a Estados Unidos, la compañía que había organizado el giro le dijo: el giro ha tenido tanto éxito que ahora hay que estar pensando en un segundo giro, en una organización de un nuevo viaje por tantos países, por nuevos países. Y Einstein dijo: no va a haber nunca más un giro, no va a haber más disertaciones. La gente en todas partes vino a ver ese fenómeno que se llama Alberto Einstein, pero nadie entendió nada de lo que yo dije. Como un hombre inteligente que era, él se dio cuenta de que, ¿para qué iba a hablar si el otro no entiende? Hay una capacidad de entender, y esa capacidad de entender no la da nadie más que la vida. Ahí había una pregunta en uno de los equipos, si hace falta un maestro. Hace falta muchos maestros, pero hay uno que no podemos rechazar, a menos de que seamos cretinos. Y ese maestro es la vida. La vida es el gran maestro. Lo que no aprendemos de un hombre sabio, la vida lo enseña. Se toma tiempo, pero termina enseñándolo. De manera que si no queremos ningún maestro, no podemos evitar a ese gran maestro que es la experiencia, que es la vida. Esto tiene que ver porque imagínense por un momento, con un esfuerzo de nuestra imaginación, pensar la riqueza del mundo de Einstein. Él vivía en su interior, era un cosmos, era un microcosmos organizado, lleno de ideas, de universalidad, de espiritualidad. Todos sabemos que era un lector de la doctrina secreta de Elena Blavatsky. Tenía una gran vida interior. ¿Cómo este hombre podía relacionarse con personas vacías, superficiales, sin ninguna profundidad, sin la preparación y la infraestructura intelectual para entender las ideas que hervían en la mente de Einstein? La naturaleza misma impone esas separaciones. La separación de evolución entre los seres humanos, a menos que haya de una y otra parte la construcción de un puente que una y que permita el pasaje, el aislamiento de las personas es natural, es un hecho de la naturaleza. Quizás ustedes, los que son aficionados al cine, recuerden una película de un director italiano que se llamaba Michelangelo, Antonioni, y la película se titulaba La noche. Es una película que transcurre entre un atardecer y el amanecer del día siguiente. Y es un drama muy serio en un matrimonio. Esa mañana, la esposa se despierta, ve a su marido en el lecho y se da cuenta que es un desconocido. En realidad son un desconocido el uno para el otro. Pero es un matrimonio, han vivido juntos, han dormido juntos, han pasado una cantidad de años juntos. Sin embargo, la sintonía no existió y entonces podemos encontrar que es posible estar físicamente junto a otro y estar solos. Porque hay una soledad física y hay una soledad psicológica, como todos nosotros sabemos. Si hay soledad psicológica, podemos estar en una multitud y sentirnos solos. Eso no depende de con quién estemos acompañados y cómo estemos acompañados. Este impedimento de sintonizar, de tener una relación de carácter interno, y si la relación de carácter interno no se establece, todas las uniones físicas son inestables. No hay garantía de que duren para siempre. Si no hay comunicación interior, las cosas pueden no durar mucho, y de hecho no duran mucho. En el mundo oculto, la relación maestro-discípulo, de la que voy a hablar con más amplitud esta tarde, es una condición necesaria para la transmisión, para la creación del puente, por medio del cual la riqueza del maestro pasa al discípulo, porque el discípulo se preparó para receptar esa riqueza, reelaborarla y a su vez transmitirla a otro, como hemos visto estos días. Esto es parte de una reflexión sobre lo que vamos a estudiar esta mañana. Así, en cada caso, o instrutor tem que adaptar as suas condições às do discípulo. E a tensão é terrível, pois para conseguir êxito, temos que nos colocar em plena sintonia com o indivíduo em treinamento. E quanto maiores os poderes do adepto, menos ele está em simpatia com a natureza do profano, que, com frequência, vem até ele, saturado com as emanações do mundo exterior, aquelas emanações animais da multidão egoísta e brutal que tanto tememos. Quanto mais afastado o instrutor se encontra desse mundo, e quanto mais puro ele se tenha tornado, tanto mais difícil é a tarefa a que se impõe. Além disso, o conhecimento só pode ser comunicado gradualmente. Hasta aquí. El conocimiento solo puede ser comunicado gradualmente, grado por grado. Es el opuesto de antes que hablaba que no podía ser súbitamente. No puede ser súbitamente. Y esto tiene que ver con una pregunta de uno de los equipos a la que también vamos a referirnos con más extensión, cómo es el tipo de relación, de la relación maestro-discípulo, y también de algunas lecturas de libros teosóficos que implican que cuando uno es aceptado como discípulo, ya conoce todo el pensamiento del maestro, lo cual nos hace dudar, porque entonces uno sería un maestro, si es capaz de captar toda la riqueza del pensamiento de un adepto. La verdad es que en la aspiración y probación para el discipulado hay etapas. Que en el discipulado, el discípulo aceptado, hasta que es conducido a la primera gran iniciación, hay una serie de etapas. Es gradual la cosa. No es que me convierto en maestro y ahí se me da todo súbitamente. Se da lo que necesito, lo que puedo asimilar, lo que puedo reelaborar para pasar al otro grado y al otro y al otro. Porque la evolución es ese crecimiento continuo que no se detiene, pero que no avanza revolucionariamente, sino evolucionariamente. Podemos seguir. Y algunos de los segredos más elevados, se fossem expressados, mesmo a seus ouvidos bem preparados, poderiam soar a você como um palavrório insano, apesar de toda a sinceridade de sua atual convicção de que a confiança absoluta desafia a incompreensão. Hasta aí. Este é um párrafo muito especial dirigido ao Sr. Sinnett. El maestro le dice que si él le comunicara todos los secretos, acá debo detenerme y decir que los secretos a que se están refiriendo no son los secretos filosóficos de la enseñanza esotérica. En los sistemas del Sankhya y del Vedanta en la India, en el budismo, sobre todo en el budismo del norte, Platón y otros grandes filósofos iniciados han dado las pautas de la enseñanza filosófica. De modo que si uno lee el Timeo de Platón, dice, esto es un libro de teosofía. Cuando uno lee las Eneadas de Plotino, dice, esto es teosofía pura. Es decir, que la enseñanza de carácter filosófico siempre salió del silencio iniciático. Fue parte de la cultura general en muchos países. El secreto está en el conocimiento de los poderes y leyes de la naturaleza que nos permiten manejarla. Es decir, los secretos están relacionados con la teurgia, con la magia, con el poder de manipular la naturaleza, los seres que viven en la naturaleza, las fuerzas que la naturaleza posee. Eso es verdaderamente peligroso. Hay un silencio muy fuerte acerca de esto para proteger al loco que quiere hacerse propietario de todo eso sin saber en qué va a parar. Muchos de ustedes deben conocer la alegoría del aprendiz de brujo, el aprendiz de hechicero. En su película Fantasía, Walt Disney hizo, en la última parte del filme, presentó la historia esotérica del aprendiz de brujo. El mago tenía un aprendiz que no era muy responsable y que veía cómo su maestro accionaba con las fuerzas de la naturaleza y producía fenómenos extraordinarios. El aprendiz también vio cómo el maestro consultaba libros y manuscritos antiguos. De manera, pues, que se dio cuenta que el maestro podía crear clones, podía crear seres artificiales. Entonces, él estuvo muy atento al lugar en que la fórmula iniciática indicaba cómo crear seres artificiales de la naturaleza. Y cuando el maestro tuvo que hacer un viaje, él dijo, voy a crear seres artificiales para que hagan el trabajo que yo tengo que hacer. Él tenía que llevar agua, él tenía que limpiar, etc. Y emplea la fórmula mágica, va a los secretos del maestro, los pone en práctica y empiezan a aparecer seres. Y aparecen seres que traen agua de un río a la casa, al sótano de la casa. Él, el aprendiz de brujo, está trabajando en ese lugar profundo y se va llenando de agua, porque estos clones, estos seres, siguen trayendo agua. Y cuando él ya ve que hay suficiente agua y los quiere detener, no los puede detener. La historia es que los clones se siguen repitiendo y lo afogan. Él termina muerto, afogado, debido a que puso en marcha una ley de la naturaleza que él no dominaba totalmente, como su maestro sí lo podía hacer. Los secretos casi siempre están referidos a fórmulas mágicas, a fórmulas en que conocemos los secretos de la naturaleza y podemos utilizarlos. Y para eso es absolutamente indispensable tener un maestro que nos guíe sin peligro en el desarrollo de esos secretos. Nadie en la historia de la humanidad hasta ahora consiguió desarrollarlos sin peligros él solo. Esto es como en química y como en ciencias físicas, que un maestro nos ahorra mucho trabajo, nos indica de cómo mezclar elementos, cómo hacer determinadas pruebas. No corremos peligro porque el maestro nos está vigilando y llegamos a resultados y podemos empezar a experimentar en los procesos de la naturaleza por nosotros mismos. Esta é a causa verdadeira da nossa reserva. E por isso, é por isso que as pessoas se queixam tão frequentemente, com uma demonstração plausível de razão, de que nenhum conhecimento novo lhes é comunicado, apesar de terem estado se esforçando por ele 2, 3 ou mais anos. Até aí. El señor Sidet tenía en su casa, viviendo en su casa por temporadas de un mes, 15 días, 2 meses, a la señora Elena Blavatsky. Esto sucedía en la ciudad de Allahabad. Yo mismo pasé por la ciudad de Allahabad en un viaje a la India, pero no pude conseguir encontrar la casa en que Sinet y Madame Blavatsky habían cohabitado. El Sinet, en su amistad con Elena Blavatsky, vio que ella podía comunicarse y hablar con los maestros en el Tíbet. Era una especie de teléfono psíquico. Lo hacía con frecuencia, inclusive a veces pedía alguna opinión para contestar preguntas que el señor Sinet le hacía. Entonces, el señor Sinet le dijo, ¿cómo yo me puedo comunicar con los maestros? ¿Cómo hace usted para estar en comunicación telepática y poder mantener una conversación con sus maestros? ¿Cómo yo podría hacerlo? Hay una carta en las cartas a Sinet donde el maestro le dice, nosotros nos podríamos comunicar como la señora Blavatsky se comunica conmigo, pero usted tendría que hacer esto, esto, esto y esto, y estas 4 cosas que usted tendría que hacer le van a parecer como una locura, como una cosa anticientífica, como una imposibilidad. Esto es porque todo este párrafo está dirigido a Sinet. Y en determinado momento se dice que es un palabrerío insano el de la ciencia oculta. Usted tomaría esto como un palabrerío insano, a pesar de toda la fe y de todo el amor y de toda la confianza que usted me tiene. Estos son detalles que, si nosotros somos Sinet, vamos a tener que tenerlos en cuenta cuando trocamos ideas. Aqueles que realmente desejam aprender devem abandonar tudo e vir até nós, em vez de pedir ou esperar que nós avancemos até eles. Mas como isso pode ser feito em seu mundo e sua atmosfera? Bem, esse abandonar todo, me gustaría que los equipos lo examinaran, lo analizaran. Y una pregunta pertinente es si abandonar todo es abandonar Brasil e irnos a vivir al Tíbet, o sin abandonar al Brasil podemos vivir como si estuviéramos en el Tíbet. ¿Cómo podríamos conciliar estas cosas? Transformación del interno al externo, de Joy Mills. Este libro está basado en conferencias que la señorita Joy Mills dio sobre el libro La voz del silencio, de Elena Petrona Blavatsky. Su contenido nos ofrece una oportunidad para indagar tan profundamente como podamos, dentro de nuestra comprensión, sobre preguntas como: ¿qué es teosofía? ¿Qué caracteriza a un teósofo? Descubrir por nosotros mismos lo que es esta dinámica tradición que llamamos teosofía, su punto de vista universal y, en consecuencia, la realización de una transformación interna total. Transformación del interno al externo, de Joy Mills. A Sociedade Teosófica trabalha há mais de 100 anos em 60 países do mundo em busca do ideal da fraternidade universal. Então, o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor, que são as causas da separação, das guerras ou dos preconceitos e dos sofrimentos desnecessários e, por que não dizer, muitas vezes de origem ilusória e mental, de pensamento frequentemente tacanho que nós encontramos na condição humana. Mas foi dito nas escrituras originais que inspiraram o movimento teosófico que é a humanidade que é a grande órfã, a única deserdada sobre essa terra, e é dever de todo homem, capaz de um impulso altruísta, fazer algo, por menor que seja, pelo seu bem-estar. Isso quer dizer que os sofrimentos que há no mundo hoje, os mais agudos, são oriundos, antes de mais nada, de uma falta de convívio fraternal e que as coisas que estão aí não precisavam ser, evidentemente, desse jeito. Mas, como é dentro da mente humana que se criam essas ilusões separatistas, como é dentro da mente humana que se criam esses preconceitos, como é dentro da mente humana que se criam essas muralhas que separam as classes, as castas, as crenças e etc., que dividem o homem, as raças. Então, a Sociedade Teosófica entende importante também o seu segundo objetivo como auxiliar do primeiro, e esse segundo objetivo é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, buscando reintegrar nesse estudo o conhecimento humano num só campo harmonioso, de modo que não haja tendência ao dogmatismo religioso por um lado, ou ao materialismo científico pelo outro, ou ao mero racionalismo filosófico num campo intermediário, mas a interação desses três campos há de demonstrar que o universo não é um mero aglomerado fortuito de átomos, mas que existe alguma inteligência que orienta todo o princípio de expressão na natureza, pois que onde quer que a ciência pesquise, ela descobre uma lei. Também por isso, o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, nós entendemos que, de alguma forma, pela investigação destemida da verdade, nós podemos libertar o homem das superstições, deixando a ele a possibilidade de descobrir sua própria essência. E, dessa maneira, libertar o homem de guerras desnecessárias, de separações criadas pela mente humana. Por isso, os antigos teósofos alexandrinos também não estavam apenas interessados numa crença religiosa. Eles estavam, isto sim, interessados em descobrir a verdade. O próprio lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior à verdade, sugere que nenhum ritual, nenhuma escritura santa, nenhum tipo de crença específica em algum instrutor é mais importante do que a verdade que ele pretendia ensinar, a verdade transcendental, que alguns chamaram de sabedoria divina, que é a tradução mais literal da expressão teosofia, que no seu sentido abstrato é uma sabedoria viva que se corporifica no altruísmo da vida humana e não pode ficar restrita apenas ao estudo comparado de livros, mas depende da nossa investigação interior, de modo que a verdadeira teosofia não se encontra meramente nos livros, mas na capacidade de encontrar essas correspondências da natureza com a vida, para que nós possamos desvendar o seu próprio significado. Nessa busca pela verdade, nós devemos, portanto, buscar de uma forma independente, não sectária, no espírito de liberdade de pensamento, o caminho da harmonia e da paz entre todas as religiões e todos os povos. Essa é a essência da teosofia, é a paz. Thank you.